O Senhor Jesus está levantando uma igreja. Uma igreja vitoriosa para combater as portas do inferno, para abalar o inferno, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia!